Viagem interior. Thank you. No próximo Oriente, a nostalgia do futuro. Thank you. Em viagem, à descoberta de um atlas pessoal e afetivo. Thank you. No Próximo Oriente, um mundo distante. Thank you. Esta viagem ao Próximo Oriente foi escrita e realizada por Miúgo Pinto, com a música e os sons de Meitei, Kagami, Visible Cloaks, Yoshio Ojima e Satsuki Shibano, Joe Isaishi, Ryuichi Sakamoto, Takashi Kokubo e ainda Toshifumi Hinata. The Singapore Broadcasting Corporation. An American in Paris, folks. Hong Kong. England.